namorava quando eu fui para a Sereté. Eu matei e a sua vaina, abra que rueda, a Jorge Mario. Ya salió el toro.